Todo mundo tá ouvindo, estamos chegando nesta terça-feira, dia 4 de outubro de 2011, com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, o cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E Panvel, você sempre bem. Como vão? Aliás, estão muito bem os amiguinhos do Pretinho. Nesta terça-feira, nublada em Florianópolis. Como é que é, Marcos Pianges? Beleza, querido? Belezinha! E aí, tudo moleque, belezinha, tá? Tudo certo. Pô, adoro quando me chamam de moleque, cara. Como é que é, moleque? Pô, demais. MLK. MLK, moleque. Eu me sinto jovem novamente. Você sente moleque quando me chamam de moleque. Jeito moleque. Tu tá bem, Mr. P? Tô bem, feliz. Que beleza, ótimo. Fala aí, Porazinho. Tudo beleza, mano velho. É nóis, Maurício Amaral. É nóis sempre. Certo. Fala, KG. E aí, beleza, boa tarde. E Harry Potter. Ei, é nóis. Tô de cara com o Harry Potter. Tá bem, Potter. Por quê, cara? Eu pedi pro Potter um café agora há pouco. Com o Rafinha. Aí ele falou que eu pedi pro Rafinha. É que o Potter é a estrela, entendeu? Nossa senhora, mano. Estrela é apelido. Cara, o Potter mandou uns 13 e-mails pras outras pessoas trazerem café pra gente. Sim, se me autorizarem, eu vou lá por e-mail. Eu busco café pra quem quiser. Quem quer? Eu vou lá buscar. Eu quero que o Potter traga. Nosso amigo, irmão, parceiro, camarada, Bola, Kleber Saboia já fez a mão já pra fez gente. A mão o dono da Atlântida. O dono da Atlântida Floripa já fez a mão. Na verdade, eu me ofereci. Gente boa, Pito, tem que ficar aqui no programa. Tem que fazer com a gente aqui. É que eu me ofereci porque eu não tenho e eu queria pegar pra mim. Ah, mas quando o Bola trouxer o meu, eu divido o meu contigo. Ou melhor, pede pro Potter, Pito. Pede pro Potter que ele busca lá pra ti. Boa, Rafinha. Obrigado, Rafinha, pelo café. Obrigado, meu bruxo. Vou falar quatro palavras aqui sobre como eu sou garçom, eu acabo com esse programa. Da Alessandro? Eu falo duas momento. Palavras. Família, obrigado pela atenção. Muito bem, vamos nós aqui, obrigado pelo carinho. Né? Fica aí, Rafinha. Hã? Tu não ouviu, cara? Não, o que ele falou? Ele falou no microfone, olhando pra todo mundo. Obrigado pela atenção, meu bom, me retirar. Nós estamos testando o Rafinha essa semana, essa é a verdade. Isso, é verdade. Isso faz parte desse momento mais família, cara do bem, prestativo, do esporte. Isso aí. Momento tá muito família. Bonito, então. Suéder! Tá bem, Rafinha. Bom. A roupa tá boa. É o Potter que tá te vestindo? Não. Tá com saudade? Não, eu tô despindo, Rafinha. Queridos, vamos nós então com os destaques comentados do Clique RBS. Dia de São Francisco de Assis hoje. Opa. Olha aí. Mas eu tenho a impressão de que nós já falamos disso há um mês, será? Mais ou menos. Não, era o São Francisco de Paula. É verdade. O de Assis é um dos bichinhos, não é? E hoje também é dia dos animais. Parabéns a todos vocês, colegas queridos, seus animais. Obrigado. Já que São Francisco de Assis era o protetor dos animais. Olha aí. E também hoje é dia internacional do cão, o campanheiro, o cachorro, melhor amigo do homem. Nem me fala, magnata, ele se foi, nunca mais voltou, meu vem companheiro. Vem cá, cachorrinho, vem cá, deixa eu fazer um carinho, gente. Vem, vem cá. Um cachorro, oh, que querido. Que coisa mais querida. Assim. Hoje também é dia internacional do poeta. Poeta. E dia... No alto daquele cume, eu plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Muito bonito. Quando vem lindo. Na chuva tá forga, deu. Já tá bom, no cume bonito. Escorre. Já tá bom, já serviu a piada. Ah, é bonito isso aí, é bonito. É poema, é dia do poeta. Estamos numa terra de mar, o poema e o mar, eles andam de mãos dadas. Vai bichornou. Até sexta-feira vai estar saindo com homem. Tem o rancho da Moraília, um pedacinho de serra. É verdade. Muito bem, é um lembrado, Almir. Um pedacinho de terra. Beleza sem par. O Almir cantando é uma obra. Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Um pedacinho bonito, de terra. Que voz, hein, Almir? Perdido no mar. Muito bonito, Almir! Obrigado. É a segunda vez que ele canta. Tão mais calmo aí. Quando cantei, ele tá na ilha. Cantei muito calmo. No UTI. Cantei muito na UTI ali no Escuna, debaixo da ponte desse luxo. Sim, certo. O Escuna, que é a UTI. Certo. É a última tentativa do indivíduo ali. Chega ali, que tiver, tem ali. É o ponto de encontro dos careca cabeludo. Se não tiver ali, não tem mais cabelo em cima e tem cabelo embaixo. Sei como é. Careca cabeludo. Tá, ô meu, hoje também é dia do barman. Aê! Um abraço a você que é barman, que nos atende, nos serve à mesa, no bar, no restaurante, enfim. Muito obrigado pela sua parceria. Eu acho que barman é só drinks, né? Barman é drinks. Malabarista, aquele. Ah, aquele é o barman. Não, não precisa nem ser malabarista, é o cara que serve drinks. Não, precisa ser forte. Hoje em dia precisa ser forte pra ser barman. O Mou, o bar do Mou, ele é o barman. Ah, ok. O Mou é o bar do bar, né? Não é garçom. Na lancheria tem o barman. Mas hoje em dia... Eu acho que o barman é o cara que faz os drinks. Hoje em dia tem que ser bombadinho e saber fazer malabarismo. O barman fica atrás do balcão. Quanta inveja, porra. Quanta inveja. Eu não tenho. Mandar um abraço pros garçons lá do Boteco Original, que nos atenderam muito bem, jogaram uma sinuquinha lá. Muito legal o Boteco Original. Valeu. É importante que te lembre. Barman é o cara que trabalha no bar, pô. Entendeu? Começou no bar. É o homem do bar. É isso aí. O homem do bar. É isso aí. Barman. É bem simples, né, gente? Não vamos estender. Não vamos. Vamos nós aqui, então, agora sim, com os destaques do Clique RBS. A Anvisa, a diretoria da Anvisa, decidiu pela manutenção da sibutramina no mercado do país. A sibutramina é um inibidor do apetite e é recomendada para o emagrecimento e tratamento de pacientes com índice de massa corporal acima de 30% e que não sofram de problemas cardíacos. Porém, alguns médicos argumentam que a sibutramina oferece mais riscos do que benefícios à saúde. Pois é, acho estranho, porque em alguns países da Europa e nos Estados Unidos a sibutramina foi proibida, né, cara? Porque mas é pressão, aqui, né? É pressão de laboratório, né? Aqui é sempre forte. O dinheiro ganha, né? Não é eu a saúde. Eu acho que é muito lugar. Forte, cara. A sibutramina, ela dá, é bem que falou aí, dá mais, bem mais dano que benefício. Mas as pesquisas que fizeram, só fizeram com pessoas com propensão a problemas cardiovasculares. Então esse é o argumento. Tem que testar em pessoas que não têm propensão a... Quem tem propensão a problemas cardiovasculares não pode tomar sibutramina. Mas o fato de ter sido proibido nos Estados Unidos e na Europa já é um precedente. É um indicativo, né? É um indicativo. Proibido, né, exato. Cara? Ainda mais nos Estados Unidos, tem um monte de gordo, né? Pois é. Ô, meu, deixa eu fazer um break aqui nos destaques comentados do Clique RBS pra apresentar a nossa estrela móvel do Pretinho Básico desta terça-feira, 1 da tarde, aqui em Floripa, o nosso querido amigo e mais do que isso, nosso ídolo Cacau Menezes! Bicha! O coro do Davi Coimbra. Se tu diz... E aí, Cacau? Pô, que prazer te ter aí, velho, de novo, cara. Valeu, rapaz. Eu tô aqui em nome da cidade, dos nossos ouvintes, leitores, telespectadores, em nome dos catarinenses, para dar as boas-vindas a essa trupe de gaúchos. Gaúcho! Nós não somos mais gaúchos, cara. Nós somos bi. Então, epa, somos biestaduais. Vocês são interestaduais. Gaúchos internacionais que alegram o nosso dia a dia com boas histórias, papo saudável, cabeça, com humor. E dizer que o programa de vocês aqui tem muita audiência. Tu tá lendo TP, Cacau? É um discurso já treinado. Já veio subindo a escada e treinando. É. Cacau, fica com a gente aí, por favor, tá? Obrigado pelas palavras. Ô, Fete, a minha passagem aqui é rápida, cara. Então, deixá-los. Só vim trazer mesmo o abraço da cidade, dos catarinenses. E desejar uma boa estada aí na cidade. E obrigado. Também perguntar, uma semana tão importante, tão boa lá em Porto Alegre, com o Grêmio Santos, verdade. Eric Clapton. Me fala nisso, Cacau. E vocês aqui no Tears, hoje tem Clapton. Tears for Fears. Hoje tem Tears for Fears. Quinta-feira tem Eric Clapton. Segunda-feira que vem tem Justin Bieber. Então. É uma baita de uma semana mesmo. Será aqui que eles em Porto não querem trocar o Justin Bieber pelo Clapton? Pergunta pro pessoal lá, Paulo, eu vou ligar pro. Liga lá, vê se dá pra fazer essa mão. Eu tava vendo agora no Jornal do Almoço imagens de Porto Alegre, já tem muita gente acampando lá, cara, com barracas. É verdade. Mas é uma semana importante pra Santa Catarina também, porque começa o Oktoberfest, né? Ah, é verdade. Então. Quinta-feira e começa. E nós estaremos lá sexta-feira. Agora, é um mêsinho meio ruim aqui em Floripa. De tempo? De clima? Outubro. Não, de agitos em geral. Ah, é? Aliás, tá na entre-safra, agora. A cidade, essa entre-safra tá demorando, porque ela começa depois do verão e aí emendou com o inverno rigoroso, chuvoso, frio. O que vocês diziam que estava acontecendo lá, que eu escutava sempre, hoje Porto Alegre não dá para sair e tal, tá tudo escuro. um dia depois acontecia aqui. E a contagem regressiva, faltam 3 dias para acabar o inverno, não para chegar a primavera, mas para acabar o inverno. Isso aconteceu aqui também e a gente sofreu muito uma fase ruim da cidade. É uma cidade maravilhosa, mas que não sei o que... Está passando uma fase ruim, eu acho que isso deve terminar aí com o verão. E que culmina hoje que, com uma declaração do Guga Kirten, não sei se vocês já comentaram. Eu vi no Jornal do Almoço, mas não comentamos, comenta. A gente falou ontem no Bola nas Costas, a gente falou dessa declaração. Qual foi a declaração? É capa do DC de hoje, que os veículos do Grupo RBS estão repercutindo bastante, que ele disse que se Florianópolis está jogado ao Léo, e que se a cidade não melhorar a qualidade de vida aqui, ele daqui a 5 anos vai estar morando fora, o Guga aí. Vai ser pai, a mulher está grávida de uma menina aí. E ele, naturalmente, pensando em nome de muitos da cidade aí, com essa preocupação com a violência. Agora aqui pertinho em São Pedro de Alcântara, essa madrugada, explodiram agências do Bradesco e do Banco do Brasil. Ei, nossa! Foi uma cena cinematográfica, fortemente armados, bandidos, a cidade ficou toda escura. Alterou estruturas de prédio. Foi um ato de terror, senhora. Assim. De terrorismo. Outra preocupação que eu tava vendo agora no Jornal do Almoço, que é realmente alarmante, né? O caso dos adolescentes infratores, que não tem onde botar os adolescentes infratores em Florianópolis, cara. Não tem uma casa de recuperação. A casa que tinha foi destruída, né? E esses menores estão praticando crimes armados de gangues, né? E aí, logo depois que prende, a polícia tem que soltar. Porque eles não têm pra onde ir. Não pode ir pro presídio. E tem um caso que um coronel da Polícia Militar de Florianópolis estava falando ali, que chegou a prender um rapaz 14 vezes no Morro do Horácio. E esse rapaz, esse menor, contava: olha, é a 12ª que o senhor tá me prendendo. Que filho da mãe, cara. Assim. Porque não há uma política pública eficiente para que... Debochando, né? Ele tava debochando. Da lei e da... Então, por essas e outras que o Guga deu essa declaração no DC e também no Jornal do Almoço. Voltando à declaração do Guga, penso eu, né, Cacau, não sei o que tu pensa, que o Guga tem a total legitimidade para falar sobre isso, para reclamar disso. Evidente. E botar a boca no trombone assim, mesmo. Assim como botou a cidade no mapa, também tem que... Exatamente. Ele é uma forma de embaixador da cidade. E feliz do Guga, que tem grana para poder sair, né? Para poder sair da morar também fora. É verdade, gente, aí que não tem nem condição de pensar em sair de Florianópolis. É verdade. No entanto, a coluna do Cacau ontem, as boas-vindas a todos em Florianópolis, mostrou o contrário disso tudo. Né? É um vozeirão. Quem viu a coluna do Cacau, recomendamos. É, tá muito bonita a coluna dele ontem. Como é que cara que segura o microfone tem uma inveja de ti, ô Pi. Cacau, isso não vira pelado falando assim. Pelado, de joelhos, falando isso, é espetacular. Ai, queridos, vamos nós aqui continuar destacando os que, Cacau? Então, já então vai, Cacau? Não, fica. Até uma e meia, Cacau. Eu vou ouvi-los no rádio. Tá bem, Cacau, vai lá, a gente não vai te prender, a gente sabe que é difícil prender o Cacau. É difícil segurar Cacau Menezes. Já tentaram, né, Cacau? Esse homem tem assim... Já prenderam o Gilberto Gil e não prenderam o Cacau. Não prenderam o Cacau. É isso aí. O homem tem imunidade de todo tipo de imunidade. Eu vou descer com esse magnata, então, hein? Se tu diz... Sabe que o Cacau tem uma outra peculiaridade fantástica, né? A maioria dos homens sabem a hora que tem que chegar e não sabe a hora de ir embora, porque começa a beber, da festa. O Cacau é o contrário. Ele não sabe a hora que ele tem que chegar, mas ele sabe a hora que tem que sair. A hora que tem que sair. É muita elegância. É muito elegante. Valeu, Cacau. Obrigado, Cacau. Valeu, Cacau. Obrigado. Tchau, Cacau. Até mais. Supermercados projetam alta de 7% nas vendas do Dia das Crianças. Importados responderão por 70% dos brinquedos comercializados. Só os chineses. Os catarinenses pretendem gastar, em média, R$119 no presente das crianças. Consumidor de Joinville já sai na frente e se prepara para gastar, em média, R$155 para dar o presente para as crianças. O que se dá no dia 12 de outubro? Hoje em dia, porque videogame. Na nossa época era estrela, né? Hoje em dia é o videogame. A estrela em 1987 faturou R$1 bilhão. Cara. Era só a estrela. Em 87. Né? Onde é que tu tira esses dados, Piante? Da revista Exame. Ah, tá. A partir daí, comprou a edição 1000 da revista Exame. Muito boa agora. A Exame número 1000, muito boa, fala da China, os novos paradigmas da mudança econômica, né, mundial. E a estrela, 1 bilhão em 87. E ano passado, 140 milhões. Olha isso. E a Atma. Caiu muito. E a Atma é ótima. A Atma, você lembra? A Atma, claro. Atma e Troll. Concorrentes da Espanha. Mas aqui, da Grow. Da Grow. Tinha Xalingo também. Tinha Troll. Sim, hoje quem vai faturar é a Nintendo. Mas depende, galera. Depende porque a faixa da infância ela é ampla, né? A criança, ela vai do zero aos 12, 13 anos de idade. Até virar um pré-adolescente. Então tu tem aí, tu tem uma gama infinita de presentes. Tu pode dar um jogo de vareta pra criança, por exemplo. Vocês viram que eu achei uma coisa muito bacana, que alguns brinquedos estão sendo fabricados de uma forma atual. O Detetive, assisti hoje ainda na televisão. O jogo Detetive. O Sr. Mostarda, cartas em 3D. Demais! Aí os personagens, né? Claro, entendeu? Demais, mano. E aí tu fica tão atual quanto qualquer outra coisa. Tem o Detetive dos Simpsons, por exemplo. Aí tem o Banco Imobiliário dos Beatles. Tu adapta de acordo com... Não só isso, tem o aplicativo pra iPhone, deve ter também pra Android, do Banco Imobiliário. Tem? Monopoly. Joga no iPhone. No Monopólio, isso aí. Tá bem. Tem os brinquedos online e offline, né? É verdade. Os mais legais, o que tem que dar presente, tá? Presente pra gurizada até 10 anos de idade, tá? As meninas têm que ganhar boneca. Isso. Que criança, a menina tem que brincar de boneca, né? Se o seu filho quer brincar de boneca, deixa que ele brinque, né? A menina e tem o guri tem que ganhar uma bola de futebol. Claro, né, não, peraí. A guria pode ganhar também patins, pode ganhar lá. O guri pode ganhar skate, bicicleta. De plástico, né? Eu já dei a pia pra minha filha. Os pratinhos, Hoje em dia tem esse fogãozinho de brinquedo. Essa de pia de lavar e tanquezinho, cara, isso não existe menina, não existe época que não adore brincar. E agora, a minha filha tá mais crescidinha, eu ponho um banquinho embaixo da pia de verdade e ela já lava a louça pra mim. Assim que se forma uma mulher de verdade. Obrigado, pessoal. Vamos nós aqui, policiais civis e militares trocaram tiros nesta madrugada. Policiais civis e militares. Trocaram entre eles tiros nesta madrugada no bairro Olaria, em Canoas. Duas viaturas discretas da Polícia Civil realizavam uma investigação no bairro quando a Brigada Militar recebeu uma denúncia anônima relatando a presença de veículos suspeitos. Foi o Almir que ligou. Foi um erro, né? Alô? Sim. Tem um carro aqui no suspeito. A brigada teria então deslocado uma viatura para o local, também numa viatura discreta. Meu Deus. E logo que os policiais militares chegaram, houve troca de tiros e um agente da Polícia Civil foi atingido de raspão. É roteiro de filme Trapalhão, cara. Os policiais envolvidos no caso foram levados para prestar depoimento e 9 armas foram apreendidas. Imagina, porque ninguém sabia quem era quem, viatura discreta, né? Já chegaram. E tu imagina os bandidos olhando, dando risada. A gente não tem mais segurança aqui, né? Pegando. Os bandidos, olhando. Os caras estão pegando a nossa boca aí. Não tem uma segurança. Qual é o carro da viatura discreta? A gente não qualquer pode falar. Né? Vectra. Qualquer carro. Só que é discreto. No discreto, né? Não, discreto que Gol Mil. Não tem os adesivos polícia, não tem o Giroflex. Chegaram numa Land Rover lá. Discreto. Não, chegaram na vila com uma Land Rover. Não, sou da polícia. Fica frio. A greve dos bancários completa nesta terça-feira uma semana. Em Blumenau, de acordo com o Sindicato dos Bancários, 42 agências estão de portas fechadas. Porto Alegre terá 12 novas lombadas eletrônicas para coibir excessos de velocidade em 6 vias. Qual é a empresa que vai colocar? Aí a gente vai saber, né? O objetivo da EPTC é aumentar a... Alternativa A, receita. Alternativa B, segurança de pedestres. Alternativa C, faturamento. Eu gosto da lombada eletrônica porque ela mostra a velocidade, não fica ninguém escamoteado atrás de uma arvorezinha. Isso eu acho uma tremenda sacanagem. Eu opto por todas as alternativas, estão corretas. Depende de onde vai colocar. Se é em frente de hospital, de escola, ok, concordo. Agora, se é naquela Castelo Branco ali. Não, o pior que é que não tem nada. Do lado tem o muro do Transurbe. E do outro lado tem um. O rio. Um pavilhão abandonado. Ali tem. Não, ali não. Não é abandonado, mano. Mas independente do que seja. Os caras têm que começar a botar a lombada eletrônica na frente da arena do Grêmio agora, né? Porque os caras atravessam. Até ali hoje. Diário de notícias um pouquinho antes do Iberê, não tem porquê também, né? Não tem porquê. É uma curva e ali o seguinte: tem que diminuir. Ali tem um fixo e logo depois, mais adiante, quando passa o shopping, geralmente tem um radar móvel. E é um casal. É um casal que fica ali. É um casal, é uma mulher e um homem. Eu já buzino. Tomei duas ali. Eu buzino pra eles ali. Eu também buzino esses dias, até gritei uma coisa pra eles. O que tu gritou? Abraço! Passei a 60 e gritei abraço. Tá bem, eram estes os destaques comentados do Clique RBS, Marcelo. Como é que tá hoje, Marcelo? É verdade, tô aqui em São Pedro de Alcântara, nessa grande explosão. É verdade, foi uma explosão muito louca isso aqui, Marcelo. Muito interessante como os ladrões estão indo para o interior, cidades pequenas. Esse novo método de crime. Maravilhoso, tá de parabéns aí, a classe. Um pouquinho, bandido tá muito inteligente, viu? É verdade. Tá muito inteligente. Maravilhoso. Indo pro interior, pegando. Tá muito fácil, né, Marcelo? Tá muito fácil, né? Tá largada, a cidade tá largada. Tá brigadiano lá, o policial militar que tá lá com o pezinho pra cima na delegacia. Cala a boca, Marcelino! Sou eu que tô com falar, Apenas um, Marcelino, ele vai ganhando espaço. É verdade, não, ele vai catando espaço. É verdade. Todos os personagens do Porão falam muito. É verdade. É verdade. O Porã fala muito. É verdade. Durante as 24 horas. É verdade. Dançarinas circulam nuas durante feira na França. É isso. Ah, lá na França tem muita feira. Foi na cidade de Nice. No último final de semana, umas dançarinas circularam na cidade nuas. É verdade, importante. É o tipo de coisa que precisa no Brasil, em Florianópolis, porque isso dá um fator de desestresse social. É verdade. É a Arthur Gobertização da França. Sim. É isso aí. É verdade. Mas em Floripa, repetimos, teve um cara correndo nu na ponte agora. As meninas quiserem correr nu. Mas só homem corre nu em Floripa. É verdade. Tá, vamos mudar isso aí hoje, então. Tem que mudar hoje. Tá bom. É verdade. Você, amiga ouvinte, que quer correr pelada. Vai passar na beira-mar norte ali. Shopping ali, né? Beira-mar norte, perto do Majestic. Alguém tem que começar. Eu vou começar. Não, fica. Bota a calça, Pi. Médico é condenado a pagar 1,5 milhão por apalpar o seio da assistente dele. É verdade, não pode. Não pode apalpar. Quem é que nunca apalpou o peito, né? É verdade. De uma amiga, Eu tô com teta já. De uma colega de empresa, né? Quem é que nunca papou, né? O Potter, é verdade. Só eu e o Fetter. Eu já fiquei. É verdade. Faz esse chiclete aí. Sim, mas eu tenho justificativa. Eu sou casado com uma colega de empresa. É verdade. Não, mas tu era casado antes. É verdade. Tu teve ética, né? Agora o KG, o Porã. Que isso, pô. Que isso? Você não faz seus colegas. Cala a boca, Marcelino. É verdade, ele tá falando a verdade sobre o Porã. É verdade. Não defende o Porã. Marcelino defende o Porã agora. É verdade. Médico dava treinamento quando acariciou seios da assistente. É verdade, tem que treinar, né, Marcelo? Acariciou dois seios ou um seio? Apenas um. Ah, não, mas só um. Não, que não. Porque se acariciou dois seios, aí configura sete. A mulher deixou. Tá ótimo. Obrigado, Marcel. Quem mais? Britânico roubou um trator. É verdade. E causou uns estragos, roubou o veículo e passou por cima de canteiro de obra. Ele passou por cima também de veículos e invadiu um cemitério, amigo. Como eu tinha vontade de fazer isso. É verdade. Montar num trator, num Caterpillar daqueles e sair patrolando. Coisa bem boa, ele rapaz. Ele invadiu o cemitério, mas ninguém reclamou no mistério. É verdade. Marcelo, eu preciso desabafar, Marcelo. Tu sabe que, ouvindo a tua notícia e o Potter perguntando se era um assim, eu preciso desabafar, porque como eu tenho toque, cara, é um desespero pra mim essa ideia de um só. É horrível. Se tu toca num, tem que tocar no outro. Sim. Isso me atucana. Sim, tudo tem que ser de dois, né? Tudo tem que ser de dois. Você, entendeu? Se tem dois, tem que ser de dois, né? Agora, se é um só, e ok. Ah, não. Ô, Mr. P. Tu quer tomar um sorvete? Quer tomar um sorvete hoje de tarde? Aliás, é como diz aquela música do que é trilha do Manuel, dos Mamonas Assassinas. Ô, Manuel, olha só como eu estou. Tu não imagina que eu não sei o que, da monoteta. Uma teta minha. E a outra que não sei o que ficou doendo. É verdade, a trilha ficou rodando. É isso aí. Mas, ô, Marcelo, era isso, Marcelo? Era isso, Pikachu. Cala a boca, obrigado, Marcelino. Obrigado, Marcelino. Vai daí, Mr. Pikachu. Vai. Vamos lá, amiguinhos do Pretinho. Pra começo de conversa, sou fã, etc. Aquela coisa toda. Coisa por favor, não falem meu nome. O problema é o seguinte, estou gostando de uma ex-colega dos tempos da escola. Essas histórias são boas. Normal. Nos formamos juntos no ano passado e aos poucos comecei a ver ela com outros olhos, como mulher e não como amiga. Só que o problema é que ela tem 19 anos, a mesma idade que eu. Tá ótimo. E um filho de uns 7 meses, esse é o problema. Não é problema. Porque é problema. Se ela não tiver mais com o marido, ok. 7 meses, talvez ela seja com o cara. Isso é com o ex-namorado dela. Ela não pode nem ver na frente. E por causa disso, tomei com o pé atrás e chegar nela. Ela é uma morena lindíssima. mas estou com medo do que os meus pais e a minha família, que é muito conservadora, vão pensar. Tenho medo de assumir alguma coisa com ela e ela sofrer represálias por parte da minha família. Potter, Porã, Davi Coimbra, o que que eu devo fazer? Tento esquecer ela e partir pra próxima ou invisto e vejo no que dá. Por favor, me ajudem. Como Potter, eu respondo que não. Mulher com filho novo com 19 anos, tem que se afastar um pouco. Tá maluco, cara? Cara, como o cara fala isso no microfone de uma rádio que é absurdo, cara. Como Davi Coimbra, eu falo assim, vai e afunda. Vai, certo. Cara, de repente essa mulher tá inclusive agora Porã. Agora eu, como Porã, eu diria que... Eu como Porã também. Eu também como Porã. Eu sei que tem uma fila aqui. Tá, mas e fala, Porã, então. Uma coisa, pra mim ferrar tem vários, né? Mas deixa assim. Fazer amor. Eu como Porã, digo o seguinte, esse rapaz tem uma vida inteira pela frente. Esse rapaz de 19 anos, ele tem que aproveitar com outras mulheres. Porã tá comigo, ele foi mais educado pra falar o que eu falei. Porque é o seguinte, cara. Eu poderia só ter dito, concordo com o Porã. Cara, assim, a mulher por si só já é um ser complicado. Ele tá vindo com a mulher que já é complicada, com uma situação complicada, que ela já tem um filho que não é dele, não por isso. Pro Jalen não seria problema. E a família ainda vai ter que... São três complicações não, que não precisa. Não, mas se o cara gosta dela, vale a pena passar por cima disso. Eu acho. Claro, cara. O coração não pensa assim, cara. O cara gosta dela. Deixa eu melhorar minha fala. E azar o que a família vai achar. Deixa eu melhorar minha fala. Com 7 meses, a criança chora muito. Começa a pegar ela quando a criança tiver 2 anos. Cara, como é que tu sabe? Tu nunca teve filho, mano. Cara, olha só, vocês não fizeram nada pelo cara. Só porque encostou numa criança de 7 meses. Calma que o bebê tá mamando. Eu tive 3 filhos, que foram os 3 irmãos mais novos que eu. Ai, tu tinha... Qual é a diferença de idade de vocês? 4, 7, 10 anos. A Kika, por exemplo, assim, eu ajudava a criar. A Kika. Manda um fiada... Fiada, pum! Pra minha família, que eu tenho, é claro, e vai ser contra isso tudo. Mas aí, pode ficar tranquilo. O que a gente fez pelo cara? Nada. Fizemos nada pelo cara. Não, a gente fez sim. O Maurício falou pra ficar, pra amar, pra manter e formar uma família. O Potter falou pra ele vazar. Ô, meu, deixa eu falar. Posso falar aí? Leve. Falar pro cara o seguinte, te entrega ao que tá dizendo o teu coração. Não! Te entrega ao prazer. Te entrega ao que tá dizendo. Maravilhoso, Fetter. Isso aí, te entrega ao que tá dizendo o teu coração. Se tu tá afim da guria, se tu gosta da guria, que é, Leila? Maravilhoso. Obrigado, Leila. Obrigado. Lindo. Te entrega, tu vai ganhar, tu tá ganhando a chance de fazer uma coisa por duas pessoas, né? De dar amor pra mãe do filho e pro filho da mãe. E se o filho for saudável, vai ainda poder ganhar um dinheirinho. Como assim? Como assim? Botando pequeno pra vender. Balinha. Para mesmo. Limonada. Balinha de goma. Balinha de goma. Obrigado, tá, queridos? O que tu quer, Potter? Cantar uma cantada. Cantada do Apoio! Antes, 3 Gu! Seu marido tá nervoso? Dá o Gu que passa! Quem manda é o Valdemar Neto. O meu nome é Valdemar. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Sim, por quê? São Jorge tá te esperando lá, dragão. Tem muita mulher feia, né? Vai, Cajezinho! O Claudemir Dornelis Lima, o Fera, mandou algumas frases de caminhão aqui. O cara é fera, velho, o cara é fera. Pneus cheios e um coração vazio. É melhor ficar atrás de um caminhão que não anda do que na frente de um caminhão que não para. É boa. Caminhoneiro que tem mulher feia viaja sempre em paz. Se ninguém vê, ninguém. Vai nessa. Vai nessa. Não é a cerca que segura o boi no pasto, mas sim o capim que ele come. Baita frase! Baita frase! Essa é boa, né? Viu? Isso aí é uma dica pra. Pra tudo. Pessoal que tá em Floripa, pra tudo na vida. Pra quem é capim? Quem é capim? Enfim. O nosso ouvinte aqui no Twitter, Sidney França. Sidney de França tá pedindo um alô pros caminhoneiros que estão quebrados na beira da pista neste momento. Ah, o grande Cid França. Um abraço aí aos caminhoneiros e muito obrigado pela audiência. Ah, não me disse que quebrou o caminhão do Cid França, Marinho. Quebrou, cara. Deu problema no caminhão. Tô esperando essa entre e sai. É clá, é clá, é clá, é clá, é clá. Classificados. E aí, pessoal, tô vendendo meu estilo impecável ano 2006 com 52 mil quilômetros rodados, amarelo. É o amarelo da Ferrari na versão do Schumacher, o carro. É o estilo Schumacher, tô ligado. 1.8, 16 válvulas, roda de liga com aro 17, teto solar Sky Window. O carro é completaço, é uma nave. O cara tá pedindo 43 mil reais e aceita veículo na troca. Ele tá abrindo um negócio próprio e tá botando o carro aí como investimento. Eu tô abrindo um negócio próprio aqui também. O que que tu tá abrindo aí, Galchão? CTG lá em Floripa. Estância Velha. Estância Velha? Exatamente. Pertinho de Porto Alegre. Tá bem aberto aí, portas abertas. Como é que é o nome? Bacana. Porteira Redonda. Porteira Redonda. Cercada, fio de cabelo. Tá bem. É, o e-mail do cara pra comprar esse estilo aí é JamesJRPP. Não, James Júnior, JR, PP. O PP é PEPE? Não, é PP de publicidade e propaganda. Ah, tá, PP, só as letras. Só as letras. James JR, PP, arroba yahoo.com.br. O que tá fazendo aí, Almir, no ar-condicionado? Diminuindo a temperatura, né, cara? Mas já tá no mínimo. Não, tá muito frio aqui, cara. Vamos deixar bem quentinho. Não, diminuir a temperatura e deixar mais frio, né, Almir? Não, diminuir a temperatura, né? É, deixar mais frio, né? Diminuir a potência do ar-condicionado. Ah, bom, nesse caso tá. Somos do Blank Hair, um salão de cabeleireiros de Pelotas. Estamos... Cara, como vocês são previsíveis, cara. Me surpreendam, uma vez só me surpreendam. Deixa o Potter ler, deixa o Potter ler. O Potter lê essa oferta. Vai lá. Somos do Blank Hair... O Salão de Cabeleireiros de Pelotas, estamos entrando em contato para anunciar nos classificados do Pretinho. Então, pode ser estranho um salão anunciar, mas aí vai. Estamos vendendo uma moto CB300R. Ano 2010, com documentação 2011 paga. Com 3.500 quilômetros rodados. O valor... 10.500 negociável. Desde já, Alexandre, agradecemos e parabenizamos pelo programa engraçado, divertido e inteligente. Obrigado. O nosso e-mail é bem fácil. blankhair@hotmail.com. Blank NK. E hair, se você não sabe escrever, você é homem. Ah, se não sabe escrever hair, é homem. Se sabe, não é. É isso? Ah, tá ótimo. Beleza. Última participação aqui da galera antes do show do intervalo. Fala aí, Rafinha. Quem tem aí? A última é a minha primeira. Aqui. A tua é a primeira. É que tu tá atrás de mim, fica difícil de te ver. Eu tô sempre atrás de ti. O Rafinha tá sempre atrás de mim, o quê, rapaz? Bebezo. Posso ir aqui? Vai. Bebezo, uma ótima estada em Floripa. Sejam muito, mas muito bem-vindos. Quero agradecer por me ajudarem em meu regime. Uma pesquisa feita em uma das mais renomadas faculdades dos Estados Unidos comprova que dar 200 gargalhadas é equivalente a 10 minutos de caminhada. Olha aí, viu? Oh, 200? Boa. 200. Putz, olha, o Pretinho a gente dá umas 200. Mas eu sinto muito dizer pra amiga aí, mas 10 minutos de caminhada não é nada. Não é nada. Não ajuda em nada. É, vai ter que dar 600 risadas. 200 gargalhadas? Não, nem isso. É muito, cara. É muito. É muito. Imagina que o Everton já não sorriu, né? 100 gargalhadas em cada Pretinho, velho. Beijos e uma ótima tarde, por favor, se possível, ler no Pretinho das 13. Show é do isso. Intervalo, não voltamos em seguida. Vamos faturar! Ô, Mir, esqueci de ti. Tu pode vir na minha cidade e aí se esquecer de mim. Pô, é que eu tenho tantos amigos aqui, né, Almir? Gente, tive ontem com o Fernando, Felipe e a Aline, que estão tocando Almir, que tem mania.com.br. Certo. Já estamos faturando mais do que todos os outros sites reunidos. Tem certeza? Do Brasil. Do Brasil, sim. Do Brasil, sim. Menos tá que o Google. Menos da América Google. Latina, não? Mas da América Latina, não. A gente pede para um da Argentina, que é tetas inflamadas. É verdade que tu vai lançar o teu aparelho telefone hoje de tarde? Vai lançar o teu aparelho telefone hoje de tarde? Vou lançar? É. Da onde? Da janela do hotel? Não, da Apple lá, estão falando. Não, não é amanhã, pô. É. Amanhã? Não, é iPhone, hoje. É hoje à tarde, hoje? O iPhone 5. É hoje? É. Isso. Achei que era amanhã. Amanhã é o nosso. Hoje. Amanhã é o meu. Qual é o teu? Igualzinho o iPhone 5. Igualzinho. Uma réplica de papelão. Igualzinho. Aí tu põe só um barbante e fala com outra pessoa. Ah, legal. Entendeu? Legal. Um copinho assim, ó. Telefone. Um copinho desenhado. Coisa boa, internet. Aquele tempo. Como é que acessa as redes sociais disso aí? Redes sociais é trocando ideia ao vivo. Redes sociais é todo mundo pescando de tarrafa. Dá pra cutucar? Dá pra cutucar? Ah, cutuca. Cutuca igual. Fica mais fácil, né? Gente. Mas e aí, Almirzinho? Tô lançando hoje a Almirating Submarines on the Sea. Lança o paraquedas pra submarino, gente. Muita gente não sabe, mas o avião O avião, ele tem um salva-vida de água embaixo do, né? Ah, do banco? Se a gente cair na água, tem um salva-vida, né? Assento o assento é flutuante. Sabe, não, avião. Não, avião. Sabe quando o avião caiu flutuável. Na água? Nunca caiu na água. Como que não? Aquele nunca avião caiu. Lá em Nova York, no Rio nunca Hudson. Nunca caiu, nunca caiu. Ah, é verdade. Nunca caiu. Aquilo não era água. Não, não é água. Era rio. Rio não conta. Ah, tá, tá bom. Rio não conta é água. Como água. Tá certo, eu esqueço. Tá, gente. Então, no submarino do Almiketim, você vai poder botar um paraquedas se tiver qualquer problema. Pega o paraquedas, ele pula. Sobe mais rápido na água. Boa, é. Salto. Eu não é muito genial. É demais, Almir. Inteligente. Inteligentíssimo. Ah, perfeito, perfeito. E de brinde ganha uma bola de vôlei de ferro. Ninguém rouba. Pode deixar em qualquer lugar, cara, que ninguém vai roubar a tua bola. Curioso na hora do saque. Tinha uma pegadinha cortada, muito velha. Cortada, uma pegadinha muito velha. Né? Tinha uma quadra lá perto de casa que a gente era isso, muito gurizinho, 10, 12 anos, né? Aí, isso é clássico, todo mundo já fez a vida. É, pegava uma bola de vôlei, furava ela, botava um monte de pedra pra dentro, deixava ali. E um ficava no gol. É muito bom. E aí ficava uma fila. YouTube, aí sempre tinha passando uns tiozinhos assim, chuta aí, tio. Que sacanagem. Ele tava vendo, meu. Um tiozinho chegou de Havaiana, tirou a Havaiana. É, dedo quebrado, bem, assim, cara. Na hora que o tio começou correndo, nós já saímos correndo. Quebra dedo. Claro, fica a dica. Ah, show de intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico pra todo mundo ouvir pelo Atlântida, pelo atlântida.com.br, na internet, também pelo aplicativo da Atlântida para o seu smartphone. Se você tem iPhone, saiba que já tem o novo aplicativo da Atlântida para iPhone. Aliás, é uma patada o novo aplicativo da Atlântida. Muito bom. Marcos Pianjas, que conhece muito, sabe que é bom, né, Só pra Pianjas? Quem tem iPhone, porque só a gente gosta iPhone. Mais de iPhone. Não é isso, não. Você tem, cara. Android aí. Vamos ver, quem tem e-mail. Android, quem tem Android, em breve vem a atualização. Pianjas pegou sim. No meu Android esses dias, não reclamou. Aí sim vai ser atualização pra Android. Cheio o Pretinho bug. Básico tá de volta aqui, ao vivo pra todo mundo, com Coca-Cola, torcer e a maior felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo, você pode, você merece. Panvel, você que nem a galera do Pretinho, sempre bem. Fala aí, doutor Alcer. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, a Dilma vai liberar bebida alcoólica nos estádios durante a Copa. Dilma. Olha, essa é a medida mais popular do governo Dilma. É só na Copa do Mundo. Só na Copa do Mundo? Copa ou durante as Copas. Por exemplo, Copa do Brasil. Não, Copa do Mundo já era óbvio que ia liberar, né? É só durante a Copa da Pipa. Peraí, cara. É que a Dilma tá lá com os caras da Pipa. Das confederações da Pipa. Aí, doutora, o ministro dos esportes tá junto, né? Eles tiveram uma reunião ontem à tarde com o secretário da FIFA e hoje à tarde pra ter mais uma. É, eles vão anunciar tudo isso, mas já antecipou, então vai liberar. Já vai liberar. Peraí. Ia liberar. Isso aí é um papo furadíssimo aí. Há um ano todo mundo já sabia que ia liberar na Copa do Mundo, que tem patrocinador. Claro, claro. De cervejaria, pô. De cerveja, óbvio. De marca de cerveja. Mas vocês viram a entrevista que o ministro dos esportes deu ontem no final da reunião? É constrangedor, porque a pergunta feita pra ele, e aí, como é que vai ficar essa situação, já que as leis aqui, né? Eles não sabem o que falar, né? E eu vendo aquilo ali, eu pensei, mas pelo amor de Deus, cara, que constrangimento que esse homem tá passando. É que eles vão ter que abrir, não precisa, né, disso. Se a Dilma, não dá entrevista, a Dilma, entendeu? É a pessoa certa pra liberar o álcool nos estádios. Porque ela é feia. Ela sabe o quanto o álcool ajuda uma mulher feia. Dilma! Doutor Peter, o Lênin chupou o pau da barraca, doutor Peter. Que é isso, doutor Alceu? Chutou o pau da barraca no Twitter. O que disse o Lênin? Diz que ele não é o único culpado pela saída do Picareta. Não, o Lênin... Aí, né, cara? O torcedor do Figueira. Vamos deixar falar. O torcedor do Figueira falar. Ele passou no departamento médico todo o tempo no Figueirense. Ele no Palmeiras passou mais tempo no departamento médico. Ele não quer mais jogar. Ele já tem um histórico. Ele tem futebol, mas não quer mais jogar. Ele saiu porque ele é vagabundo. É, papabete. Era isso, que doutor Alceu. Também, doutor Alceu. Muito obrigado, doutor Alceu. Vamos ver aí, Mr. P. Vamos lá, então. Mas aqui mais uma historinha. Já tinha guardado material. Já tinha guardado material. Tá tava aqui em cima, tava achando que eu... É, obrigado. Grande, grande Pretinhos e Potter. Tu inventa esse Potter? Não, cara. Tá escrito aqui ali, ó. É verdade. Meu nome é Gabriel. Só falta lá no final, não. Acho onde que é não. Meu nome? É. Tá bom, mas peço ajuda aí... do programa de maior audiência do planeta para conhecer uma guria que vi rapidamente no trânsito nesta última sexta-feira, dia 30. Ah, oh. Será que o Potter era pro Potter ler? Nossa, pra ti? Os cagalhões. Tudo aconteceu na Carlos Gomes, em Porto Alegre, por volta das 19h30, perto do cruzamento da Plínio. Eu tava em um ponto vermelho e ela com prováveis 1,60m, cabelos castanhos lisos e estava num Peugeot prata quadrado. Ah, é prováveis 1,60m. Ela tá sentada. Sim, ela tá sentada. Prováveis carro, castanhos, né? Lisos também. A gente trocou alguns olhares, mas sempre em movimento, não sendo assim impossível falar com ela. Caso ela lembre de mim e não tenha me achado louco, manda um e-mail para cara.do.@yahoo.com. Olha! Não, cara do ponto. Eu não mandaria. Se eu fosse ela, eu não mandaria. Cara, o desespero das pessoas. Cara, do Pretinho Básico virou um MSN. É. Cara do ponto, é. É nós que linkamos. É bom isso, né? Yahoo, é Everton? cara.do.@yahoo.com.br. Adoro todos vocês, principalmente o Maurício Fetter. Olha! Essa menina tem são bom gosto. São os mais importantes. Não, esse cara tem bom gosto. É impressionante, né? Pegou a caixa alta do programa. Pode ler em qualquer horário, porque eu não perco um segundo. Inclusive, eu nado por volta das 18 e comprei player à prova d'água só pra ouvir vocês. Demais, velho. Muito obrigado. Sabe que uma amiga minha, muito próxima, ela se apaixonou por um cara e não sabia o que fazer. E ela voltava do local de trabalho, de estudo dela... junto com, na mesma leva que o cara que ela tava apaixonada também. Como assim, leva? É, no mesmo fluxo de carros, ah, assim. Ah, tá. E aí cada um num carro, né? Aí um dia ela gravou um CD pro cara. E jogou no carro. Um CD pro cara, gravou um CD com músicas que ela queria que o cara escutasse, que falava sobre o que ela tava sentindo. E aí pararam numa sinaleira, fez questão, pediu pro cara baixar o vidro. Baixa nunca o vidro tinha falado aí, nada. O vidro aí. E aí jogou o CD pra dentro do carro do cara. Bah. Escuta. E aí todas as músicas diziam tudo aquilo que ela queria. Bah. Detalhe, o cara, duas quase depois, o cara, óbvio que não era burro, mandou ela parar no posto. Parar no posto, conversar, tomar uma cervejinha. Vamos parar no postinho? Vamos parar no postinho. Tomar uma cervejinha? Hoje estão juntos há 5 anos e se amam. Que legal, hein? E foi a mulher que fez isso. Que beleza. Pessoal, mudando de assunto, eu recebi uma ligação do meu advogado. Queria dizer que o Lenny não é vagabundo, é um grande jogador. Boa. Foi injustiçado no Figueirense. Teu advogado é um cara sensato. Legal, obrigado. Diferente de ti. Né? Vamos ver aí, Porazinho. Me chamo Karen e sou fissurada no programa de vocês. Às vezes brigo com meu marido pra poder ouvi-los. Não briga com o marido. Tem mulheres que estão inventando desculpas pra brigar com seus maridos. Pra depois poder fazer o que bem entender. Opa, denúncia. Quem tu falou olhando pra mim? Porã, tô advogado aqui, Porã. Como assim, cara? Não, não tava olhando pra ti, impressão tua. É mulher brigando comigo, tô olhando pra mim. Comparação da mulher brigando com o marido. A mulher brigando com o marido é um cara mais fraco puxando briga com um cara mais forte. Vai ser sempre pior pra mulher. Ela brigar com o marido. É? Claro, eu cara. Tenho lá minhas dúvidas. E depois ela vai ter que correr atrás, sabe? Eu também pensei que fosse o contrário. O problema é que a mulher é um bichinho muito vingativo, cara. Muito vingativo. A pesquisa da revista VIP desse mês diz que as mulheres e os homens traem muito, tá? Os homens traem mais, foi uma pesquisa. E a principal 100%. Razão é a seguinte: foi incontrolável. E aí eu traí. Ah, sim. E aí a segunda razão muda. A segunda razão muda. O homem trai porque ele quer ser homem, quer conquistar. Uh-huh. E a mulher trai na segunda razão pela vingança. Por isso eu sou vingativa. Tchá, tchá, tchá. Vingança e a falta de controle, né? Bom, eu ia falar uma merda aqui, mas deixa eu falar. Então é. Bom, só fica o pé da vida quando vocês falam de nós mulheres com ar de machismo, não, viu? Não. Que isso? Nós mulheres somos guerreiras, formosas, vencedoras. Maravilhosa. Formosas umas mais que as outras, né? Vencedoras. Umas mais que as outras. E queiram vocês ou não aceitarem, mas já conquistamos uma boa parte do mundo. É verdade. A verdade é que o mundo de hoje, nós homens heterossexuais, nós somos seres em extinção. É verdade, o mundo porra. É verdade, das mulheres porra. É o orgulho hétero, porã! Essa é a maior verdade. Vamos fazer a marcha do orgulho hétero. Tá, eu, tu e quem mais? Quer? E o porão, né? Ah, então tá. Nossa, eu vou, quem mais quiser aí. Ah, não, eu vou fazer a marcha da vergonha. Eu vou na parada gay. Tem os total flex do programa. Vou fazer a marcha da vergonha gay. Que eu sou gay envergonhado, né, cara? Mas eu sou gay, mas eu tenho vergonha de ser gay. Sim. Não, eu quero dar os parabéns. Assumido. Que nessa semana, numa cidade das mais gays do mundo, que é Floripa, né? Floripa aceita isso muito bem. Parabéns e ganha dinheiro quem? Com isso. Pra ti? Pra mim? Pra ti, por ter colocado na semana um dos gays que trabalha com a gente, que é o Rafinha. Parabéns, Rafinha. Tá de sacanagem. Obrigado, Piatê. Deixa eu postar uma promoção aqui. Não, peraí, o Porazinho tá tentando acabar ali. Faz horas que ele tá tentando acabar. Tá difícil essa semana. posso eu te dar um exemplo que somos as melhores. Eu viajo a região toda do oeste a trabalho, todos os dias, e ainda chego em casa, cuido de tudo. Cuido da casa, do filho, do cachorro. Vocês fariam tudo isso sem reclamar? Não! Não, vocês Sim. homens nasceram com o dom de fazer as coisas, mas reclamam. Não, não. Tá com o homem errado, reclamam. Moleque. Reclamam. Nós somos feitas para sermos perfeitas. Apesar das brincadeiras, queria dizer que vocês são o máximo mesmo e não consigo nem me importar quando vocês são machistas. Estou mandando fotos de mim. Maurício! Maurício! Maurício. 0 a 10. Ela deu uma carunchada, viu? Ela já deu uma passadinha. Viu como tinha a vela? Briga com o marido. Vai, anota. 5,5. Bem. Na escala Maurício? Na escala Maurício, 5,5. É 8 pra nós. Tempo que eu tava no colégio, o meu colégio, pra passar era a média 7, mas tinha os colégios 5,5 pra passar. Na recuperação passava com 5. Então tá aí, ó. Passa na recuperação. Recuperação é depois das 3 da manhã. 6 minutos pras 2 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico. Fala aí, Rafinha. Então, nós temos o Justin Bieber dia 10 agora, uma promoção da Atlântida, e a rádio tá fazendo uma promoção pra levar o ouvinte no camarim. Não é no Twitter! É no camarim! Então manda um e-mail pra promo@atlantida.com.br com os seus dados, nome, telefone e endereço, e tem que responder a pergunta: que loucura você faria para conhecer o camarim do Justin Bieber? Mas corre, porque a promoção é válida até o dia 6, que é a quinta-feira, depois de amanhã. Isso aí, depois de amanhã. E a gente vai estar divulgando no site da Atlântida, sexta-feira, 16 horas. Classificação só para maiores de 14 anos, que é uma promoção da Atlântida. Hoje tem Tears for Fears, aí tem Eric Clapton. Quinta-feira, Clapton. E aí tem o Dreadlocks no Pepsi Stage em Porto Alegre. Boa! Armandinho, Mato Seco, Mascavo. E no, na segunda-feira tem o Justin Bieber. Vou estar com o Mato Seco, hein? Vou estar com o Mato Seco. E tem também a promoção da Atlântida, que tá levando 2 ouvintes pra Nova York pra assistir Foo Fighters no Madison Square Garden. Cacete. Com tudo pago. Meu Deus, tudo pago. Atlântida tá levando. Armação, vamos nós, cara. 2 ouvintes. Cacilda. Não, vamos, não tem armação. Vai ser muito legal. Eu fui escolhido pra levar esses Maurício. Maurício Medeiros e Carlos Nunes. É, vamos fazer. Deixa eu falar assim, ó. Pra participar da promoção, o cara vai ter que colar na programação da Atlântida e anotar todas as vezes com os respectivos horários corretos que ouviu a nova música do Foo Fighters chamada Walk. Caralho. Então o cara anota as vezes que ouviu, vale de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada. Ouviu, anota. Aí até o dia. Ai, eu vou esquecer a data agora. O cara vai ter que mandar por e-mail. É o último dia da promoção. Deve estar no site, né? No Atlântida. Tá no site. O cara vai ter que mandar por e-mail ali o extratinho de quantas vezes e quais vezes ouviu o novo som. E o cara que acertar mais vezes ou acertar todas as vezes, leva, vai de presente com o seu acompanhante para Nova York. Pra assistir Foo Fighters. Comunicador da rádio, nós estamos tentando escolher ainda qual vai, tá? Entre eu e tô vendo mais um aí. E aí é o seguinte, cara, essa promoção, pro cara participar, ele já tem que ter o passaporte válido. Ah, é, lógico. Até 6 meses depois da data do show, que é em novembro. Eu tenho. E tem que ter o visto americano. Eu tenho visto. E mais do que isso, tem que ser maior de idade. Eu sou. Então vocês todos estão aptos a participar da promoção da Atlântida, que vai levar. Eu tô. 2 ouvintes pra assistir Foo Fighters em Nova York. Se as frases femininas virassem filmes. KG. Eu ia lançar no KG, mas na vírgula tu já entrou. O teste da banana. Tá, mas vamos pro Pierre. Tá na cara do gol e passa. Sete... Vai. Não, vai na do Pierre. Vai, Pierre. Eu quero agilidade. Vai lá. Então vai, meu. Já perdeu a agilidade. Vai lá. Tu quer ser âncora do programa? Quem sabe tu vira âncora do programa? Acho que é uma boa, de repente. Amiga, vou estacionar essa vaga entre dois carros. Nome do filme? Missão Impossível. Amor, tá na hora de fazermos compras. Nome do filme? Pânico. Tu leu, né, cara? Pânico. Rolou. Amiga, vou ligar pro meu ex-namorado de novo. Forrest Gump. Garota Infernal. Por que Forrest Gump? Amor, lembra que eu parei de tomar anticoncepcional? Ah, Pânico 2. Jogada de mestre. Ah, essa aí é a jogada de mestre. Amor, hoje tem festinha lá na casa de mamãe. Um drink no inferno. Muito bom, cara. Muito bom, Bonazinho. Vai, Cageiro. Muito bem, o teste da banana. Vamos lá, prestem atenção. Existe um coqueiro muito alto e tem 4 animais. Um leão, um macaco, uma girafa e um gambá. Como é que é? Coqueiro alto com quatro animais. Um leão, um elefante. Um leão, um macaco, uma girafa e um gambá. Tá. Eles decidiram competir pra ver qual deles era o mais rápido pra apanhar banana na árvore. Adivinha quem ganhou? A resposta refletirá a sua personalidade. Então pense com calma. Tempo. Coqueiro não tem banana. Boa. Boa. Coqueiro não tem banana. Não, mas para isso aí eu já tinha visto no início, mas a pergunta não é essa. Pergunta qual é o que vai pegar a banana. Não, se não tem banana no coqueiro. Mas a banana tá no bananeiro, não tá no coqueiro. Não, foi a produção que botou em cima do coqueiro. Não, mas não tem produção. Ah, mas é a produção da prova. A agenda do Pretinho Básico para essa semana. Quinta-feira a gente vai estar fazendo a balada do Pretinho no John Bull Pub da Lagoa, em Floripa. Sexta-feira a gente vai estar no Expresso Blumenau pra fazer o Esquenta da October. E no sábado a gente vai estar em Passo Fundo, no Gran Palazzo, com mais uma balada do Pretinho. Que beleza! Que olha só, antes do abraço do Pique, já tá na fila pra mandar aqui, a nossa ouvinte Helenise Nascimento manda aqui pra nós, ó. Que tal sortear um convite pra balada do Pretinho? Eu moro aqui do lado do John Bull da Lagoa e vou ter que ficar ouvindo vocês da minha janela? Sim! Ah, que isso, cara. Coitada da guria. Vai daí, Pi! Abraço pro casal André e Caroline. Caroline! Oh, que bacana. De Joinville. Abraço também pro consulado do Grêmio de Blumenau. Estão ouvindo o Pretinho agora, em especial a dupla Cleiton e Rauli. Cleiton e Cleiton. E abraço pro Guilherme, que... Fora Rauli. Que deu a paçoquinha pra mim ontem. Ah, deu a paçoquinha pra ti. Que bonito. Estou com os amigos que ia dar paçoquinha pro Pi no shopping, na praça de alimentação. E tu comeu a paçoquinha dele? Guardei pra comer no hotel. Ah, tá. Comeu no hotel a paçoquinha? Por isso que eu não te vi de noite. Queridos, era isso. Ficamos por aqui com este Pretinho Básico. Duas da tarde, até aqui viemos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Voltaremos logo mais às 18h. Vem aí um mix da programação da Atlântida com Floripa e Porto Alegre. É DNA e Barracão com Marcos Piangers, Maurício Amaral e o Bola vai estar também, não? Não, hoje é sem o Bola, é só o Piangers e o Amaral. Voltaremos logo mais às 18h. Aquele abraço, obrigado pela audiência.